Que tava certo em dúvida. Suas saídinhas para a bacia, todas tapadinhas e pisinho de cozinha. Eu não desse jeito assim não dá. Eu juro você vai pagar. Vou botar, eu vou botar agora para balançar. Se é pra parar eu vou pra lá. Vou botar agora para balançar. Só mais jovem agora eu vou pra lá. Faço o que quiser. Eu sou bela, sou mulher. Assanhada, faço onda de carinho. Tava sempre dúvida. Suas saídinhas para a bacia. Esse é o Fabinho Quixadá. Diferente. Eu juro você vai pra lá. Eu vou botar. Eu vou botar agora para balançar. Só na jovelha eu vou pra lá. Eu vou botar. Eu vou botar agora para balançar. Espa Amazônia e H3 Lanches. Mais um empreendimento de novo com o lixo. Um abração com os filtrados de Benevides. Pop. De ver aumento som, faz a festa delia. Chega de pedir mais uma chance. Procurei outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. E decidiram querer mais você. Eu vi que tava sentindo vida. Sua zaidinha para a bacia. Toda tapadinha. E não decidi assim não dá. Sua saídinha para a bacia. Todas as padinhas se desvindo de você. E não desse jeito assim não dá. Eu juro você vai pagar. Eu vou voltar agora para balançar. Se comparar eu vou pra lá. Eu vou voltar agora para balançar. Só mais de agora eu vou pra lá. Eu vou voltar. Eu vou voltar agora para balançar. Só mais de agora eu vou pra lá. Eu vou voltar agora para balançar. Yuri Guerra. Assis.com e você desse, ele é o Marcelês, rei de forrozão.